3520 Aratorre. Na escuta, prosseira. Estou verificando junto ao centro Recife seu transponder. Peço que aguarde, por gentileza, a cópia. Tá ok, tá na sua escuta. Mas o plano tá ok, né? A princípio, sim. Estamos aguardando somente o transponder. Tá ok, muito obrigado. Gol 9207, livre o táxi via Patil no Índia, ponto espera 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 06. Livre táxi, Patil no Índia, gol 9207, boa noite. Salvador, boa noite, 9207, ponte 0 da Amador, pronto. Gol 9207, autorizado a linhagem de decolagem de Sono 0, vento 210 graus 029. Livre decolagem da Sono 0, Gol 9207. Solo, bom dia. Azul, Papa Tango Romeu. Confirme para o Solo. Papa Tango Romeu, no Bate 3. Papa Tango Romeu, aguarde. O Mike Hotel Golf está autorizado para seguir com o reboque? Até o través do medo, né? Mike Hotel Golf, é o... Golf, é a torre. Prossiga, senhora. O 1161 no aguarde. Bata, é. 9207, decolagem 33, controle 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado. O Mike Hotel Golf mantém a presente posição. Ok, senhora. Sim. Sérgio. O Raul 207, contra o Tordaço, seu trânsito 360. Esquecendo 360, pode voar Arboro, Elefa? Beleza, beleza. Autorizado, Elefa, 9207. E a instrução foi que realizasse o pushback e aguardasse a autorização para prosseguir com o reboque. Confirme. É positivo, senhora. Nós estamos aqui na, entre a 7 e a 6. Estou no visual com o mesmo. Porém, a instrução foi que mantesse a posição próximo à ponte 09, aguardando para prosseguir. É positivo. Perdão, senhora. Tenha presente posição e aguarde para prosseguir, ok? Tem aeronave que realizará o pushback na 04. Ok, senhora, não aguardo. Autorizado o pushback, pode para o TAC. Autorizado é para o TAC, com o 961. É 3520. Pronto, cópia? Pronto, cópia pra você. É 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, na saída Conde, Golf 677, Aracaju. 0260, transponder, controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde. Golf 677 após transponder 0260, controle 208. Tá 3520, correto para o planejamento, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, prossiga. Tocate 3, para giro de motor em marcha lenta, já informada em pé. Ok, suporte no término. Romeu. Sou 1161, 169 a bordo, 4 horas alternando galeão. Britax via Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste ao altímetro 1096, gol 1161. Britax, ponto espera 1895, 1036, gol 1161. Gol 9207, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 282-260 com Recife, gol 9207. Trofé 3520, puxa estacionamento na 4 Lima, na 43. 3520, autorizado, pode prosseguir. Passará a taxa, 3520. Hotel Mike, Hotel Gol, sou autorizado a prosseguir com reboque, reporte no término. Ok, senhora, iremos prosseguir e reportaremos no final. Salvador, mãe, via gol 1161, ponte espera da 10 pronto. Gol 1161, autorizado a alinhar e decolar por 10, vento 270 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar 10, gol 1161. Jamaica até o Golf é o sol? Trafica, senhora. Confirma se a portadora está ficando aberta, companheiro? Não entendi, senhora. Confirme se a portadora está ficando aberta. Positivo, positivo. Há um forte chiado na frequência. Realmente é o botão nosso aqui. O 1161, decolou 43, controle de Salvador e 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1161, cruzando 1900. Gol 1161, contato radar, sua para amigo 360, direto Leda. Está presente Leda ao 360, Gol 1161. Tá da frequência da torre, ok? O Michael Telgo tá parando a comunicação. Ok, senhor. Tenha um bom dia, companheiro. Salvador, Michael Hotel Golf, ponte 2, informa a montanha do reboque, bom dia a todos. Gente, bom dia. Por gentileza, não esqueça a portadora aberta, por conta do grande chiado, ok? Ok, gente. Controle Salvador, Gol 1161. Gol 1161. Por gentileza, alguma chance de coordenar para o de Motiva? Ontem a saída, aguarde por exemplo. Acessa. Solo Salvador, bom dia, o azul Alfa XOE Lima. Alfa XOE Lima, guarde. Solo, tá na escuta do Alfa XOE Lima? Alfa XOE Lima, como recebe o solo? Tá, 5x5. Prossiga. Muito bom dia, o Alfa XOE Lima tá no pátio 3, pede autorização de reboque pátio principal, posição do Nero 3 em Fraero Ciente. Gente, aguarda para o início, Alfa XOE Lima. Alfa XOE Lima, aguarda, obrigado. Foi Salvador, até 3520 para o táxi, POB 79, alterna Recife, 2 horas e 30 minutos. Tan 3520, autorizado táxi, via pátio 1, Índia até o ponto de espera, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 6. Pátio 1, Índia, ponto de espera, reporta pronto. Gol 1961, ainda mantém a saída, chame Recife, 1251, alterno 3395. 251-3395, obrigado. Alfa, Exo e Lima, confirma a posição no pátio principal, posição 3. Pátio 3, posição 7, Romeu. Digo, posição do pátio principal, que seguirá. Pátio principal, vou para a posição de número 3. Autorizado início do reporte, reporte para ingresso do pátio principal, Alfa, Sul Lima. Reportarei, sim. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 270 graus, 03 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 03. Você informa a interferência na sua frequência dele? Afirmo 3520, em caso de falha de comunicação, chame 121 decimal 9. 219, ok, tá alinhando, vai decolar, tá 3520. Solo, muito bom dia, é Papa Alê Mike, Hotel FM. Papa Romeu, Mike, Hotel X-Ray, bom dia, prossiga. Hotel X-Ray se encontra na posição 9, solicita autorização de reboque para a posição 12 do paciente. Da 9 para a posição 12 do paciente. Da 9 para 12 do pátio 1, autorizado o início do reboque, Mike, Hotel X-Ray, reporte parqueado. Autorizado, Mike, Hotel X-Ray. Alfa X-Ray Lima na escuta. Alfa X-Ray Lima na escuta. Por gentileza, poderia fazer o check na frequência 118.6? Pode repetir? Poderia chamar o solo em 118.6? 118.6, vou tentar. Número 520. Prossiga. Leite direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, tá? 3520. Solo azul, Papa Tango Romeo. Papa Tango Romeo, prossiga. É, informa o termo de chefe de motores aqui. Tenente Papa Tango Romeo. Azul Alfa X-Ray Lima. Azul Alfa X-Ray Lima, autorizado ingresso no pátio principal, reporte parqueado na posição 3. Alfa X-Ray Lima, reporte navegado. Alfa Romeo, Papa Romeo, Mike Effect, que forma departamento da posição 12, no remoto, muito obrigado, bom dia. Mike Effect, bom dia, frequência livre. Obrigado, quase. Ah, ok, obrigado. São 3520. Parou o serviço, está terminado. Chama o controle da Caju na frequência 120, decimal 3. 303, 3520. Thank you. Alô, muito bom dia, o Xanel 625, sentido da Fox, por gentileza, autorização barulho. Xanel 625, bom dia. Por gentileza, chame 118 decimal 95 para cheque. 295, fechou. Paulo, tá na escuta do Xanel 625, 295? Paulo, Xanel 625, voltando em 1219. Informa que 1895 está inteligível com porte ruim. Grato 6251, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0, após Cabaté, nível 360. Decola da Luna 0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5577, controle 120 decimal 8. Autorizado 360, decola da 10, curva direita, da Elder, da Mótima, Upper do 10, Taboaté, 577, transponder, 1208, controle, 62 segundos. 5 1, cotejamento correto, reporte no pronto. Preparado. Oito, nove, cinco.